2006, o 13º ano consecutivos no ar de um Jardim Coreto à Música e à Saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para participar desta pedida, mande uma carta para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, o nosso negócio, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Descalvado, a capital nacional do frango de corte, e Descalvado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Missiva assinada pelo senhor Dorival Aurélio Mendes, nosso gentil ouvinte. Francisco Alves, o rei da voz, o Chico Viola. Aqui em Arranjo Lírio Panicali, saudando a nossa nação na época da guerra, do Lalá Lamartine Babo, o V da Vitória para a Frente Brasil. Aracide Almeida, dama do encantado, também nosso coreto. Aracide Almeida defende do poeta Noel Rosa, Último Desejo. Para ele que reside em Descalvado, o senhor Dorival Aurélio Mendes em nossa sintonia, o bom baiano Dorival Caymmi assando e cantando em arranjo estupendo do Lírio Panicali, Dorival Caymmi em Navio Negreiro. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo. Thank you.